2522, autorizado ingresso, pista 90 até o corte de autoridade. Direção 2526. 1964, solo 27. Libere próxima direita, controle solo. 121, décima 1. Libere próxima direita, 211, voo 164. Confirme que já é 1? Um? É o geração velocidade do vento. Não copia, Lima do Lugol, filho? Intensidade, geração do vento. Vento, 120 graus, 149. É essa? Sim. Juliette, ponto 03, do 41116. Passou no meio para interceptar o localizador, curva à esquerda na proa 140, está autorizado a sinal do ILS. Sedão no 40, autorizado ILS, passou no meio. Está seguindo tráfego 8 milhas à sua frente da Avianca, é um Airbus 310, são 318. Passou. Então Charlie Hotel, confirme a OBT. Charlie Hotel, chame mais 15 minutos. Uno 164, autorizado táxi via Juliette, portão 02. Via Juliette 02, com o 164. Do Lobo, salão 27, libera a direita, frequência livre. 35 milhas noroeste de Salvador, chame Recife agora na frequência 12545 e alterna 12685 para informação de voo e alerta. 12545, direto do Lobo. Oceania 6326 está estabilizado. É 326, complete a final do ILS. Chame a torre Salvador, 118, decimal 95. 895, boa. Boa. Do final da 10. Será? Chame a 326, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo a pista livre, o Chanel 6326. Ana 6321, não copia. Copia 6321. Oxana 6321, autorizado destino Brasília, Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upezulu no 7, nível 360. Decolada pista no 0, perfil de saída Arbor Alefa, curva à direita. Após a decolagem, transponder 5572, controle Salvador 119, decimal 35. Salida. Decola da 10, curva direita, Arbor Alefa, transponder 5572, controle 119-35, Oceania 6321. Oceania 6321, planejamento correto, chame pronto. Camarada. Salvador Azul 2714, faz 3 com entrega, planejamento. Azul 2714, livre acionar, chame pronto para o táxi. Vamos, clareza 1. Salvador, Oceaner 6305, posição de cancelamento no 11. Oceaner 6315, livre acionar, chame pronto para o táxi. Tá livre, chame pronto, Oceaner 6305. Vou ir na proa do VOR, chame para descido, ajuste no 0 no 7. Bora para descido, vamos para descido. Direto, Duna, pro 3154. Obrigado, Duna, pro 3154, desça para 2000 pés, o ajuste no 0 no 7, informe estabilizado. 2017, voando Duna, rebotagem estabilizada, tá, 3154. Controle, corrigindo, beira direita e controle de saldo 2-1-1. 2-1-1, obrigado. Estou olhando bem agora visual do aeródromo. Ciente. Hotel Juliette Serra, confirme fato que se encontra em pista de decolagem. No 0, parceiro no meio. Cruzada das 3 no meio, confirma a situação na final da pista no 0. Confirma a mensagem pro pastor. Pro. Canal 6326, tá? Que via Alfa mantém antes da Juliette. Alfa mantém antes da Juliette, 6326. Hotel Juliette Serra, confia. Hotel Juliette Serra, autorizado grupo Zulu, Manati, mil pés, decola no 7, curva direita, corredor axé. Transponder 5002, controle Salvador 119, decimal 35. Hotel Juliette Serra, cotejamento correto para acionar chame 2-8, decimal 95, confirme PLB. Hotel Juliette Serra, copiado 02, informação em curso óbvio. Polo Salvador Azul, 2714, 55 a bordo, 5 horas, Altena Palmas. Hotel Juliette Serra, prossegue. Azul 2714, 55, 5 horas, Palmas. Azul 2714, copiado, táxi via pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1. Pátio 3, reporte para ingresso no pátio 1, Azul 2714. Alfa Tango Tango, deixa para 4 mil pés, ajuste no 0 no 7. Para 4 mil pés. Ou no 097, boa tarde, acione a identificação, chegada bom, deixa para o nível 060. Bonf 060, deixa por favor, no 097. Liberando o hotel? Meia parqueando no 08. Formará visual com o tráfego da companhia. Azul 2714, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, via Índia. Próximo do ponto de espera, chame torno no 8, decimal 95. Ajuste no 0 ou no 7. Sim, utilizo o táxi, ponto de espera 2895, azul 2714. Oceaner 6315, autorizado o táxi via PAT 1, até o ponto de espera no 0 via Índia. Próximo do ponto de espera, chame torno no 8, decimal 95, ajuste no 0, 1, 7. Unitário, Fumonte, Delta 1895, 6315. Alfa Tango Tango, confirme a intenção de pouso, 990 ou 997? 997, Alfa Tango Tango. Lembrando que não tem avisão da Tinga, não tem avisão. Sim, fica com excelente. Azul 2714, ponte esquerda. Azul 2714, autorizado, aliás, decolar, pista 1-0. Entra no 20 graus, 1-5-9. Aliás, decolar, pista 0, azul 2714. Então, senhora, até eu confirmo o radial ideal de saída. Então, senhora, até 1 minuto, corta. Solo, rocha, né, 6-1-2-6-1-4-2. Na posição 5. O Xané 6142, livre acionar, chame táxi. Chamada para o táxi do Xané 6142. Dois salvadores, Xané 6315, próximo, ponto zero pronto. Xané 6315, autorizado, aliar e manter, pistão a zero. Mantém, ponto zero. O azul 2714, copiou a torre? Hotel, confirme parte que se encontra em pista de decolagem. Um 60 na saída boa, azul 2714. Sierra November, uniforme, uniforme, via rota do plano de voo, nível 090. Decolada pista 17, perfil de saída lotar, transponder 5576, controle Salvador 119, decimal 35. Então já olhe até o cotejamento correto, informação em curso Oscar. Chame a torre no 8.95 para acionar, confie em PLB. Livre pouso, tá 3.94. 2704, Rui Arborda, presente. O Arbor, 2704, azul. Boa tarde, é o voo 659, informação óbvia, autorização Galeão. É o 59, copia. 659. Voo no 659, autorizado destino Galeão, Serra Brava, Golfe Lima, via Upper November 857, Moço. Nível 360, decola da pista no zero, perfil de saída da EULE, da DCT Irume, decola no zero, curva à direita. Transponder 50 no meia, controle Salvador 119, decimal 35. Galeão, Serra Brava, Golfe Lima, nível 360, volta conforme, Upper November 857, decola da 10, com curva à direita, saída da EULE, da DCT Irume. Transponder 50 no meio, controle de saída 119-35, que é o gol 659. Gol no 659, cotejamento correto, chame pronto. Chamará pronto, 659. Para o táxi, Oceana 6142, 125 a bordo, São Gonçalo do Amarante, 3 horas e 20. Oceana 6142, táxi até o ponto de espera no zero, via Índia, próximo do ponto de espera, chame turno no 8, decimal 95, ajuste no 0, no 7, bom voo. 2017, chefe livre táxi, ponto de espera da 10, Índia, 295 lá, Oceana 6142. Salvador, gol 2009, na posição 9, com a informação é a Oscar, autorização ideal. Ok? Na proibição, pessoa. Tem condições visuais. Aguarde transferência de comunicações Romeu Maquiosca. Ok, Maquiosca. Controle Salomeu, Juno Uno. Juno Uno, até 3. Uno, Salomeu. Tirando 3, 1, 5, decolagem autorizada, pistão no 0, no 3, 0 graus, no 3, 9. E decola, 3, 1, 5. Portão 05. Alfa Juliette 05. Gol 2009, copia. Gol 2009, autorizado destino Ilhéu, Serra Bravo, Índia, Lima, via Golf 677, nível 240. Decola da pista 10, perfil de saída da El Coral, curva à direita. Transponder 5011, controle Salvador 119, decimal 35. E Salvador, boa tarde, Oceana 6142, Monte Esperança 104. Oceana 6142, autorizado a olhar e manter a pista 10. Ali mantém na 10, Oceana 6142. Curva direita, transponder 5011, e o controle 1935, ou 2009. Gol 2009, cotejamento correto, chame pronto. Sim, já botarei pronto. Hotel Juliette, autorizado alinhar e decolar, pista 17, vento 130 graus, 139. Chama 315, decolada 245, controle Salvador 119, decimal 35. 6315. Salvador, Chama 6315. 6315, boa tarde, contato Radar, vou para o nível 360, autorizado Leda. Direto, Leda, na presente, ascensão 360. Salvador, azul 2714, solicita voa elefa, se possível. 7-0, informação óbvia. 2714, autorizado, direto elefa. Direto elefa, 2714, obrigado. 3560, boa tarde, acima de identificação, chegada Mari, desça para o nível 060. 060, chegada Mari, Jan 3560. Chanel 6142, decolagem autorizada pista 10, vento 130 graus, 139. Livre decolagem da 10, Chanel 6142. Hotel Juliette Serra, decolado aos 47, controle Salvador, 119, decimal 35. Serra. Chanel 6142, decolado aos 49, controle Salvador, 119, decimal 35. 1935, obrigado, Sérgio. Salvador, boa tarde, Oxané 6142, decolou na Pucajama, Maracaju. Salve, Oxané 6142, contato radar, saída Puca, suba para o nível 350. Suba para o 350 na Puca, Oxané 6142. Controle Salvador, Azul 2715, seguinte da Oscar, está livrando a presente 190 para 1110, Azul 2715. 2715, boa tarde, essa é a minha identificação, desça para 4 mil pés na chegada MAN, o Azul 10017. 4 mil pés, 1017 na MAN. Estabilizou com 1097. 1097, chame a torre, Salvador 11895 e tem um bom pulso. Zero. Para o meu hotel Juliette Serra, chuva direto para Manassi. Positivo, na 241. Direto Manassi, informe livrando a CTR, hotel Juliette Serra. Espera. Avisão com o cabo Alfa Tango Tango, solicita modificação de regra. Alfa Tango Tango, modificado 1751, desça para 1.500 pés na prova rotatória e chame a torre em Salvador, 118 decimal 95. 1.500 rotatória, 1896, grato mesmo. 2233, cotejamento correto, chame pronto. Chamará. ...966, está autorizado a final do ILS, desça para 2.000 pés, o ajuste no 017, informe estabilizado. Desce para 2017, a portaria estabilizada, 966, pode considerar a restrição estável. Está livre das restrições. Obrigado. Alfa Tango Tango, chame final pistão 17. Chamará final 17, Tango Tango. Sugere para a cabina, tem que dar outra. Azul 4065, 1 minuto, 9. Ação externa, 1097. Ciente, há mais um minuto. Na 7 pouso autorizado 0, vento 120 graus, 119. Se pouso 1090097. Na 3566 para sequenciamento número 2 na aproximação, vou ir direto do Duna. Desça para 3.000 pés com ajuste no 097. Só confirma é o 3560. Afirmo, então 3560, direto Duna, descida para 3.000 pés, o ajuste 1017. Duna 3.000 pés, 1017, obrigado. Controle, o papai tomou o meu mais um. Siga Romeu Maquiosa. Registro para o 095. Já estamos certo, Romeu Maquiosa. Oscar, guarde transferência de comunicações. Está na rotatória, o Alfa está gostando. E quem chamou? Alfa está gostando, está na rotatória. 51 e alternado 13325. 251, 3325, Charlie Azul 4462, está em contato com o radar, voe Mare e desça para nível 060. Xené 6142, dá presente, voe Aracaju. Aracaju, Xené 6142. Soldado Pouso, Machado Checado, Alfa Tango Santos. 1097, solo 54, próxima direita, outro ramo 2-1. 2-1, redor 1. 1097, táxi via Alfa, Juliette, portão 01. Alfa Juliette, 0-1, 0-1. Então prossiga. Sentido Taratara, aguarde mais um minuto para táxi. Tráfego na curta da pista 17, Rally 402, prossegue para o pátio 5. Aguarda, muito obrigado, senhora. Até a volta. Volta, bom voo. Obrigado, bom trabalho. 1209 na posição 9, para curso de fundamento. Ou 2009, ligação na Chamecax. Autorizado, repórter de contato. Voo 1929-2009. Azul 4065, copia. Estimativo, prossiga. 4065. Azul 4065, autorizado Campinas, Serra Bravo, Quilo. Papá, via Otezulomo 0, por Bave, após conforme a rota do plano. Nível 340, decola da pista no 0, perfil de saída da Euleda Motiva, transponder 5006, controle Salvador 119, decimal 35. Certo. Certo, eu vou destacar a companhia, pode ser espaciante, para pegar contato com o papá, vou destacar a 5006, transponder, controle de 935, azul 4065. Azul 4065, treinamento correto, chame pronto. Vai chamar. Eu já quero tirar 3 mil, você tá legal. Gente. Controle, passa a rodada do Serra. Chamar de pouso, hotel Juliette Serra. Uma mais duas, uma dúzia de minutos, uma dúzia de minutos. O Serra abandonou daqui a 2 anos, Serra, não há tráfego para informar, tem a frequência livre e tem um bom voo. 26, confirme o pátio que se encontra. Pátio de autoridade da base. 2715, número 3 na aproximação, reduz a velocidade para 200 nós e desça para 2000 pés. Reduzindo para 200, descendo para 2000 pés, 275. 3560, autorizando a final do procedimento, desça para 2000 pés, informe estabilizado. Autorizado o procedimento, por será estabilizado, 3560. Faça a saída prevista aí para Caju. Novembro Romeu, Novembro, Uca, transição Caju. Uca, transição Caju, quando pronto falaremos aí. Romeu, Mike Ostras, agora afastado de Salvador, 50 milhas norte, chama em Recife para informação de voo e alerta, frequência 12545 e alterna 12685, descida para o 095. 55685, muito obrigado, um abraço a todos do controle de Salvador. Feito, bom voo. Obrigado. Controle com 966, avistando, baixou, travou já na 7. 1895, a torre, gol 966, Boboso. 1895, obrigado, boa tarde. Foi 1966, alta 105. 1966. Turno Índia, próximo do ponto espera, chame turno 1895, ajuste 1097, bom voo. Obrigado, ataque autorizado via Pátio Índia no ponto espera 11895 com 1017, gol 2009. Salvador, hoje chamando 6227 na posição 62, informação Oscar, autorização Galeão. 227, aguarde aí, cópia. Aguardando. Azul 4462, reduz a velocidade para 2000 nós, é o número 4 na aproximação. Desça para 3000 com ajuste no 0107. 3000 reduzido para 2000 nós, azul 4402, número 4. Salvador, boa tarde, Bruno 1884, informação ótica, autorização Aracaju. Bruno 884, Guarda-Costa. Guarda-Costa. Rosário 2526, copia. Ponta aérea 2526, autorizado destino Serra Bravo Romeu Foxtrot via Upper Zulu no 7, nível 370. Decola da pista no 0, perfil de saída Cuca, transição Caju, curva à esquerda. Transponder 5573, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado para Recife, decola da 10, na da transição Caju com curva à esquerda, pode. Faz toda 5573, controle 11935, Portaéreo 2526. Portaéreo 2526, cotejamento correto, informação em curso Oscar. Liberação a taxa, autoridade, chame pronto para o táxi. Vai acionar, chamada para o táxi, Portaéreo 2526. 120 graus, 139. Autorizado, decolagem 997, veja o que está no hotel. Aproximando do ponto de espera, gol 209, prova de decolagem. Gol 209, mantenha o ponto de espera. Lateral ponto de espera, gol 209. Gol 966, solo alto no 800, próxima direita, controle solo 1211. 211, boa tarde. Sou Salvador, boa tarde, Jota 3560, Índia Serra, baixado e travado. 3560, continue a aproximação, guarda na autorização de curso. Quando a aeronave decolando da 17 não vai interferir com a sua aproximação para 10. Sim, a gente vai guardar. Dan 3560. Irume, Upper November 857, Monsul DCT. 5033 é o transponder, 1935, a frequência controle Salvador. Oxana 6227, posição 62. Oxana 6227, cotejamento correto, chame pronto. Pronto. Paulo Salvador, Lona 966, Librão. O 966, táxi lento, Alfa, mantendo da Juliette, portão 04, ocupada. Alfa, mantendo da Juliette, voo no 966. Solo azul 4065, para pushback acionamento, está no finger 3. Azul 4065, aguarde. Olha. Isso foi lotar. Mais 3000 lotar, vê que está de aliadão. I7195, chame Torre Salvador na frequência 98, decimal 95. 1895 é uma bela taxa. Azul 4462, prossiga visita para 2000 pés, autorizado ILS X-ray, reporte estabilizado. 2000, autorizado X-ray, reporte estabilizado, azul 4462. 321 no pushback, acionamento no 4. Home número 2 vai continuar na aproximação 2715. Estacionamento, Chanel 6321 no 4. Faltou 4, aguarde para pushback, acionamento. Oi. Chanel 6321. Aguarde. Para o táxi do Gol 659, está com 153 no POB, autonomia de 3:39, alterna cabina. Gol no 659, táxi autorizado via pátio principal, táxi Índia e Alfa até o Porto Espera. No Porto Espera, chame Toy 1895, ajuste o altímetro 1097, boa viagem. Pátio principal Índia e Alfa, Porto Espera 2295, que é o Gol 659, obrigado, bom trabalho. Solo, Força Aérea 2526. Força Aérea 2526, solo. Sana 6314, boa tarde, via chegada Mari, desça ao nível de voo 050. Na interseção do pátio de autoridades, mantenha a posição e chame torre 1895, ajuste altímetro 1097, Fuso 0252. Libere próxima direita, chame solo Salvador em 121 decimal 1, seu solo Jarmer. Ok, livrando agora 211, tá 3560, obrigado, boa noite. Azul 2715, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 10, vento é 1-10 graus, 1-0 nós, ajuste de altímetro 1-0-1-7. Aí o pouso autorizado 2715. Tráfego com o gol no 884, com a informação ótima, autorização para Aracaju. Ok, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro 1-0-1-7. 0-0-1-0-1-7, é, confirma a subida, Puca. Afirmo, Puca Aracaju. Puca Aracaju, já. Azul 4065, autorizado pushback, acionamento, chame táxi, portão 3. Vai chamar para o táxi, Azul 4065. Azul 4462, reduzindo para aproximação e chame Torre Salvador na frequência 8.95. Reduzindo, 18.95 para Torre Salvador, Azul 4462, obrigado. Salvador, Azul 4462, 7 milhas fora, boa tarde. Azul 4462, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso número 2. 284, pronto pra cópia? Pronto pra cópia. Salvador, Aracaju, nível 230, Golf 677. Saída Puca, transição Aracaju. Curva esquerda após a decolagem, controle 119.35, transponda 5026, Gol 1884. Para Aracaju, 230, Golf 677, saída Puca, Aracaju. Curva esquerda após 935, 5026. O Gol no 884, estando 2 para pushback acionamento. Portão 2, aguarde para pushback acionamento, Gol no 884. Aguarde, Gol no 884. Qual 4462, continue a aproximação, reporte na DA. Reporte na DA, 4462. Corre Salvador, Porteira 2526, a ponte de espera na parte de autoridade. Gente, mantém a ponte de espera da autoridade, Porteira 2526. 2-6. Azul 2715, libere próxima direita, solo Salvador em 1211, solo 09. 1211. Solo Salvador, é o passarelo 2233. Passarelo 2233. É o solo. Informação, foi pagada a subida Momo, a gente não cumpre a restrição do 110 a 15 milhas. Ok, ciente, o 2233 está passarelo. Obrigado. Para o táxi azul 4065, CLB de 109, alterna Ribeirão Preto, 4,55. Azul 4065, táxi autorizado via táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. O ponto de espera chame torre 11895, ajuste de altímetro 9097. Boa viagem. Índia Alfa na 10, chama 2895, grato. Bom trabalho, Azul 4065. Azul 2715, livrão na Delta. Azul 2715, boa tarde. Em frente, Alfa Kilo para o pátio 3, posição 3 Lima. Alfa Kilo para o pátio 3, 3 Lima, grato. Boa tarde. Ok, a Inflero mudou o seu portão, portão 4 Romeu. Posição 4 Romeu do pátio 3, o Azul 2715. Ok, gente, o 2715. Azul 4462, solo Azul 1, libere próxima direita, solo em, solo Salvador em 1, desuno, decima 1. Azul 1, liberando próxima direita, 4462. Solo Salvador, uma boa tarde, Azul 4462, tudo eco. Azul 4462, boa tarde. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, 4462. Falada, funciona 02009. Torre Salvador, boa tarde, Azul 6-9, pode esperar da 10, tá pronto. Ciente, mantém a ponte esperada no 0, no 659. Aérea 2526, alinhar e manter pistão no zero, via pista. Via pista, vai alinhar e manter, Aérea 2526. Aérea 2526, condições de agilizar o táxi e alinhamento cabeceira no zero? Onde decolar aqui da interseção? Ciente da interseção então, mantenha a posição na interseção da parte de autoridades, aguardando instruções de autorizações de decolagem. Controle 19935, Gol 2009, boa tarde. Gol 2009, decolado Zona 3, controle Salvador em 119, decimal 35. Gol 2009, passada é o Coral. Gol 2009, contato radar, mantém o nível 240 via saída Coral. Foi de Coral. Sim, solicita presente para o de Costa Dael. A proa de Coral, Gol 2009. 141 a bordo, alterna com fim, 4 horas. Confirmando apenas o POV, o 632. Só corrigindo, a alternativa é Goiânia e o POV 141. Presidente, táxi autorizado via Táxi Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera 11895, ajuste de altímetro 9017. 9017, chamar a torre no ponto de espera. 1097, está autorizado o ILS XA, resposta estabilizada. Segue o Gol, portão 9. Ok, na sequência do Gol, portão 9, então 3, 5, 6. Azul 4462, segue o TAM, portão 3. Seguindo o TAM, portão 3, Azul 4462. Força aérea 2526, decolado aos 1-4, controle Salvador em 1-1-9, decimal 35. César 935, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, Força aérea 2526. Força aérea 2526, contato radar, civil mantém o nível 370 via saída PUCA. Até o 370 via saída PUCA, Força aérea 2526. Salvador, pastor, 196. Solo Salvador, pastor 16 no Pátio, está com 8 a bordo, com o plano para o 090. Sim, pastor 16, aguarde a cópia, o ajuste de altímetro no 097. Pastor 16, aguardando cópia, ajuste no 097, está livre a assinar? Está autorizado o assinamento. Pastor 16, assinando. Voo no 884, solo Salvador. Podemos iniciar a partida dos motores para não dar atraso no voo e aguardar a autorização para o push-back? Ok, acionamento dos motores. Estou ciente. Aguarde somente push. Eu tenho mais aeronave azul que vai parquear no 3, à sua esquerda. Push, eu tenho. Está na partida aguardando o push. Report to go 021 Alpha, AB, descending level 1-0, we cross the command. Position Alpha, stock cadence, move around, send to level 1-1-0. Identity at level 1-1-0, report to go 021 Alpha. Nosso correio, boa tarde. Ciente, meta aí 2-1, mantém o ponto de coração no zero. Mantém. Tona 659, boa tarde, contato radar, submarino o nível 360 via saída da L. Sobe via saída da L, 360 com 659. Em frente ao portão 9, aguardando o balizador, ok? Então 3567, boa tarde, aguarde a cópia, número 2, o ajuste de altímetro no 097. Tá negativo, senhor. É o TAM 3560. A gente vai encostar agora no portão 9, porém não tem balizador. A gente vai ter que manter a posição aqui em frente ao finger. Ah, ok. Correção então. 3560. Ok, seguinte. É o portão 9, não é isso? Tá firmado? Já tá chegando o rapaz ali correndo. A gente já tá avisando com o balizador aqui. Solo Salvador, passaria do 2233 para o pushback. Não sei se é aí o NEP pro 2009. 009 mantendo o Aprodi o COB e aguardando a coordenação por ele. Qual seria a Aprodial para o COB? Aguarde a cópia, o ajuste de altímetro no 0197, hoje, né? 6327. Confirme o nível para Deus. Ajustado no 0197, é 320-6322. Seguinte, 220, aguarde agora. Solo Salvador, Oceaner 6227, pushback acionamento, gate 6-2-dia. Oceaner 6227, portão 6-2, autorizado, pushback acionamento, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, 6227. Vou no 884, autorizado, pushback acionamento, portão 2, chame táxi. Autorizado, chamar a táxi, vou no 884. Pastor 16, pronto para a cópia. Toro no meia, Para copy. Salvador para Recife, via Golf 677, nível 090, curva à esquerda após a decolagem, saída Conde, controle 1, 19.35, transponder 5554, força aérea 23 no meio. Pastor 16, Salvador, 5, 2, 6, 7, 0, 0, 0, curva à esquerda, pode decolar, saída ponte, controle 19, 435, responde 5, 5, 4. Correto, pátio militar já acionado, chame pronto para o táxi. Oxalé 3, 1, 4, continue a aproximação, aguardando autorização de pouso. Informa a aeronave da Oxalé, iniciará a rolagem da pistola 0 dentro de 30 segundos. Reduza para a mínima limpa. Oxalé 3-1-4. Pastor 1-6, confirma pelo bem. Pastor 1-6 com 08 a bordo. Autorizado táxi a taxiar até o hotel, aguardando autorização para cruzamento. Tráfego da companhia no marcador externo. Tranquilo, iniciado agora, 6321. Bom voo. Bom voo, amigo, tudo bom aí. Confirme. Passarelo 2233. Táxi autorizado até o través do portão 7. Táxi autorizado até o través do portão 7, o passarelo 2233. Tony? Cabral, um abraço. Passa. Solo Salvador, já 3 anos 5, 5, informação 11, quero autorização Guarulhos. Boa tarde, são 3 anos 5, 5, aguarde a cópia Guarulhos, o ajuste de altímetro 9017. 17 agora, então. Passou para o cruzamento, hotel. Pastor no meia, mantenha a posição. Pastor no meia, mantenha a posição. 119.35. Obrigado, 6321. Controle, Oxalé 6321. Oxalé 6321, boa tarde, contato radar, mantendo o nível 360 via saída árvore. Podemos ladir a tábua? Faz 2 mil pés, autorizado vai e leva. Eleva, Fabiano, 3, 2, 1. Autorizado vai e o NEP. Controle, boa tarde, azul 2711, transfere. 2711, na sua identificação. Alterna, Guarulhos. Voo e Bonf, para interceptar a chegada a Bonf, reforço no ideal para descida. Ok. Será Bonf, o azul 271 para reportar na descida. Detalhe, via parte principal, Índia e Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 11895, o ajuste de altímetro 1017, voo 184, uma boa viagem. 7 via Índia e Alfa, comeio 17, ponto de espera 1895. Obrigado, boa tarde. Foi no 184. Puxa, na 6227, apenas o POB, por gentileza. 110, 110. Táxi autorizado, via parte principal, taxiway Índia e taxiway Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, torre, frequência 11895, o ajuste de altímetro 9097. 17, pátio Índia Alfa seguindo o voo, ponto de espera 1895, Porto Chanero, 6227. 2233, segue aeronave da Avianca até o ponto de espera. No ponto de espera, transfere torre 1119. O ajuste de altímetro 0017 em uma boa viagem para a área 2233. 2337, informa que na sua transmissão há uma grande quantidade de gente falando de fundo e atrapalha. Xandé 6314, táxi via Alfa, reporte antes de leve. Pastor no meio, autorizado o cruzamento da pista 1028. Pastor no meio, autorizado. 2009, está 57 milhas do 10 Salvador, serviço radar terminado, chame o controle de Elos na frequência 120 decimal 1. Um tráfego da Força Aérea que acabou de cruzar a pista 9028 à sua direita, vem? O pastor no meio autorizado o táxi via Alfa, à direita, reporte antes da Juliette para ingresso. Pastor Onomeia, visual com Boeing, curvando à direita, reportará no posto de espera. 6327, pronto para a cópia. Pastor Chané, 6327. 6327, Salvador para Ilhéus, nível 220, via Golf 677. Decola pista 10, curva direita, saída da El Coral. Controle 1-19-35, transponder 5053, Ocean 6327. B-600 autorizando, ideal horrível de voo 220, via Golf 677. Decola da 10, curva direita, perfil da El Coral. Chama o controle 5935, transponder 5053. Protegeu 6327, Ocean. 6327, cotejamento correto, remoto 1-4, chamei pronto para pushback acionamento. Baixa lá quando pronto, chefe. ...4065, chame centro Recife, na frequência 251, alternativa 33, decimal 25. 251, alternativa 3325, azul 4065, uma boa tarde. Usado via Juliette, contorne o grande pátio, ingresse na Índia. Alfa até o ponto de espera. No ponto de espera, chame torre 1-1895, ajuste de altímetro 1097. Pastor Gomeia, estando na Juliette, seguirá para o táxi, via Índia, chamará no ponto de espera. Dan 3155, está pronto para a cópia? Irmão, pronto, cópia 3155. Salvador para o Guarulhos, via rota do plano de voo, Pesolo 10, nível 320. Decola a pista 1-0, curva direita, da El Lida Motiva. Controle 1-19-35, transponder 5060. Da 3155. Autorizado, Guarulhos, roda do plano, perfil 1-0, nível 3.